Mais uma. Essa também é uma das mais novas da gente. Cantem com a gente de casa, venha. Convite especial que eu fiz pra essa mina. Convite especial que eu fiz pra essa mina. Tomar uma gelada, banho de piscina. Tomar uma gelada, banho de piscina. Porque o nosso bonde pode, nosso bonde pode, nós porta-malote. Na beira da piscina um golinho embateu tudo. Na beira da piscina um golinho embateu tudo. Vai novinha, desce com tudo, vai novinha. Vai novinha, desce com tudo, vem novinha, desce com tudo. Vai novinha, desce com tudo, que ela desce com tudo. Vai novinha, desce com tudo, vai novinha, desce com tudo. Vai novinha, desce com tudo, desce com tudo. André Cervis, o mural de Ibi Koala. Com tudo, com tudo, tudo ela desce com tudo. Vai com tudo, com tudo, tudo ela desce com tudo. Vai com tudo, com tudo. Convite especial que eu fiz pra essa mina. Convite especial. Tomar uma gelada, banho de piscina. Tomar uma gelada, banho de piscina. Porque o nosso bonde é forte, nosso bonde forte, nosso porta malote forte. Na beira da piscina um golinho e bateu tudo. Na beira da piscina um golinho. Sim! Vem novinha, desce com tudo, vai novinha. Vai novinha, desce com tudo, vem, vem que ela desce com tudo. Vai novinha, desce com tudo que ela desce com tudo. Vai novinha, que ela desce com tudo. Aí! Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo.